poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. António Zambujo nasceu em Beja em 1975. Começou na música pelo clarinete, ainda criança, quando ingressou no conservatório por sugestão de uns vizinhos da casa da avó, figura importante na formação pessoal e musical do nosso convidado. Do clarinete à guitarra foi um salto, marcado também pela descoberta da música brasileira através dos discos de João Gilberto durante a adolescência. O cantor e compositor brasileiro tocava outros autores e António Zambujo abriu essa porta para não mais a fechar. Na bagagem tem o canto alentejano, o fado, a participação num musical em Lisboa, de Filipe Laféria, seguida do convite de Maria da Fé para cantar no Senhor Vinho, onde estaria por 7 anos, a trabalhar e viver de noite e dormir de dia. Com o tempo, encontrou uma sonoridade que não esquece nem ignora essas raízes, mas que tem uma linguagem musical própria. O currículo soma 8 discos, 7 originais e 1 de homenagem a Chico Buarque. Já lá vamos. E está neste momento em estúdio a gravar o próximo álbum. Também já vamos perguntar se nos pode contar mais. Madrugador, organizado e arrumado, era o miúdo que, quando achava que o quarto estava meio confuso, enchia um saco com brinquedos com os quais já não brincava para dar a meninos que os queriam. E o adolescente que começou a tocar guitarra para arranjar namoradas. Desportista, gosta de andar de bicicleta e de boxe. Associou-se há poucos meses a um projeto de restauração em Lisboa, ao lado de José Vilés e Ana Moura, mas não sabe cozinhar. Também não sabe dançar, o que não tem mal nenhum, porque saberá fazer muitas outras coisas. Benfiquista convicto, gosta de bola e pode passar um domingo de folga a ver vários jogos da Liga Portuguesa e outras ligas na televisão. Na música, elege, por exemplo, Tom Waits ou Chet Baker, o que revela, em nossa opinião, um extremo bom gosto. Estamos aqui para falar das suas escolhas poéticas, o que naturalmente nos remete para as letras das suas canções, algumas escritas por nomes contemporâneos da poesia portuguesa. Sabendo que o amor é um dos temas mais presentes nos discos de António Zambujo, mais especificamente o desamor, recordamos uma entrevista ao Observador a quando do lançamento do disco Do Avesso, em que afirmou ser um intérprete romântico que vê nos corações partidos as melhores histórias que se podem viver ou contar, até porque já morreu de amor e teve dificuldade em levantar-se. Sabe bem do que fala. António Zambujo, obrigada por aceitar o convite para o podcast do Poema Ensina a Cair. É curioso que entre as suas escolhas poéticas o desamor também é uma constante. Porquê? Também porque faz parte da vida, não é? A vida não é só um mar de rosas, também tem. E o desamor, apesar de, como disse, algumas vezes custa a recuperar, ou fica sempre ali uma ferida aberta, mas também nos ensina a ir construindo no futuro melhores relações e melhores... É tudo, tudo é uma aprendizagem, não é? As coisas boas e as coisas más. Custa a recuperar e deixa uma ferida aberta, foi uma cicatriz aberta, foi a expressão que utilizou. Fica sempre, não é? Eu acho que sim. Não é uma coisa que passa assim de um momento para o outro ou que passa quando nós queremos, não é? É preciso... Eu, por exemplo, quando falo, não só da minha experiência pessoal, mas quando falo assim com amigos que têm problemas de relações conjugais, eu digo sempre que o mais importante é deixar dar o tempo. Por exemplo, a pior coisa que se pode fazer é tentar curar um desamor com um outro amor, não é? Dá a ideia que é assim que funciona, mas eu, por experiência própria, sei que não. Então é importante dar um tempo e deixar as coisas passarem e tirar algumas conclusões do que aconteceu na vida para que depois possamos corrigir no, Não, porque a vida é um permanente começar de novo, não é? Num novo começar, tentar não cometer os mesmos erros ou não tentar não passar as mesmas coisas que passámos Mas nas se calhar relações seria melhor se anteriores. não fosse necessário passar por algumas destas coisas, ou passar por estas coisas menos vezes, ou com menos intensidade, Mas talvez. isso nós não escolhemos, nós não temos essa capacidade, porque há uma certa, ligada ao amor também há uma certa irracionalidade, não é? Não é uma coisa que nos, é uma coisa que nos cega, não é? É um sentimento que nos faz cegar e que nos faz fazer coisas que nunca imaginaríamos fazer. Ah, é? Eu acho que sim. Mas, por exemplo, E não falo do amor da relação de uma conjugal. relação conjugal, falo do amor por tudo. Por exemplo, olha, o amor que eu tenho pela música, o amor que eu tenho pela poesia, o amor que eu tenho por agarrar-me à guitarra e por estar ali a compor, pegar num poema e pôr-lhe uma música em cima. O Fernando Pessoa é que dizia uma coisa muito engraçada sobre isso, dizia que a música servia para tornar o poema maior, como se isso fosse possível. Eu não sei se é possível, mas nós, quando fazemos a música, quando colocamos a música em cima das palavras, a nossa intenção é precisamente essa, não é? É tentar dar um sentido àquilo, de maneira a que quem receba a mensagem que nós estamos a transmitir a entenda melhor e a consiga sentir melhor. E entende essa interação como um ato de amor. Completamente. Completamente. É curioso dizer isso. Completamente. É muito interessante. Então, esta primeira escolha de que o António, que o António nos trouxe, é uma escolha de um fado que remete para a sua história. Quer falar primeiro do poema, quer falar primeiro do fado, como é que prefere? Olha, eu escolhi este poema porque eu acho que é a minha, apesar de sempre ter gostado de poesia, quando vim para Lisboa, comecei a cantar nas casas de fado, foi quando eu comecei a ter um contacto mais próximo, porque comecei a conhecer os poetas contemporâneos mais de perto, comecei a participar em tertúlias que eles, de uma forma muito simpática, me convidavam para participar. Eu era tipo, era sempre o era o puto novo que estava ali, que tinha chegado do Alentejo, que cantava e tal. E íamos sempre partilhando coisas. Lembro-me de noitadas em restaurantes, coisas fantásticas, de repente uma pessoa começar a escrever um poema no papel da mesa do restaurante, e depois nós ficarmos ali a estudar o poema, ver a métrica, ver em que música é que aquilo poderia ser cantado, coisas assim que são incríveis. E este poema eu sempre achei que fosse, que era, apesar de haver fados fantásticos e coisas cantadas maravilhosamente, principalmente, obviamente, pela Amália, não é? Mas também por outros fadistas que entretanto, começaram a aparecer. Este do Gabriel de Oliveira é, para mim, por causa da relação com o fado e da relação com Lisboa, é das descrições mais bonitas de uma procissão que acontece aqui É em uma Lisboa, narrativa, que é a não é? É um procissão. fado que é uma narra... é uma letra de fado que é uma A narrativa, não é? forma Conta como uma ele história. descreve isto tudo é emocionante, e depois a forma como o Alfredo Marceneira cantava, e depois outros fadistas, inclusivamente a Amália também o cantou, das coisas que mais me emociona quando as ouço, e por isso daí tê-lo escolhido. Este é o fado, chama-se A Festa na Mouraria, e a letra é do Gabriel de Oliveira e a música é do Do Marceneiro. Alfredo. Então, quer ler o poema, António? Leia, leia, leia. Então vou ler. À festa na Mouraria é dia da procissão da Senhora da Saúde. Até a Rosa Maria da Rua do Capelão parece que tem virtude. Naquele bairro fadista calaram-se as guitarradas, não se canta nesse dia. Velha tradição bairrista, vibram no ar badaladas à festa na Mouraria. Colchas ricas nas janelas, pétalas soltas no chão, almas crentes, povo rude. Anda a fé pelas vielas, é dia da procissão da Senhora da Saúde. Após um curto rumor, profundo silêncio pesa por sobre o largo da guia. Passa a Virgem no andor, tudo se ajoelha e reza, até a Rosa Maria. Como petrificada, em fervorosa oração, é tal a sua atitude que a rosa já desfolhada da Rua do Capelão parece que tem virtude. É impressionante. Quis escolher um fado porque gosta de fado, imagino, mas também para marcar essa sua relação. É, porque é aí que começa a minha busca, não é? E é na altura, e é principalmente na fase inicial em que eu começo a estudar mais os fados tradicionais e a querer aprender, que depois tenho contacto com os poetas e tenho contacto com as músicas dos fados tradicionais e começo a entender os poemas, as métricas, tudo, a parte técnica, não é? A parte mais técnica que permite encaixar um poema numa determinada música, que permite fazer uma música original para essa letra. E essa fase eu considero que foi muito importante na minha vida como aprendizagem, sim. Este é um fado que foge àquela ideia de que o fado é uma coisa muito triste e soturna, nem por isso. Este até é um fado que conta uma história, pronto, tudo bem, vamos lá ver. É uma descrição. O António acha que o fado tem essa condição pesada e triste, nossa, portuguesa? Tem, e não acho mal nenhum que não tenha aquela coisa do... Porque é que às vezes parece que queremos esconder os sentimentos mais parece que a tristeza é um sentimento menor, não é? Eu não acho que seja. É uma coisa também para ser... emociona muito mais ler um poema triste ou cantar uma canção com uma letra triste do que se calhar cantar uma coisa mais alegre, apesar de gostar de cantar também. Mas gosto muito mais de cantar coisas tristes, sim. É muito interessante, porque nós não estamos a falar há 10 minutos, creio eu, ainda não passaram 10 minutos, e o António já usou duas vezes o verbo emocionar. Então eu não resisto, tenho de lhe perguntar o que é que o emociona, além da música? O que mais me emociona são as pessoas. São as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu vou conhecendo, as pessoas que eu... aquilo que as pessoas têm para me dizer das suas vidas, das suas vivências, das histórias que têm para contar. Isso é o que mais é o dia-a-dia de quem está, é isto, de estar aqui, estar assim a conversar e a conhecermos um ao outro, porque eu acho que essa parte é a parte mais importante, não é? São de facto as pessoas, não são muito dos sítios, não são muito de paisagens, não são muito de, apesar de gostar também, mas de facto o que mais me emociona são as relações entre as pessoas. E emociona-se também com a arte sem ser a música, por exemplo, a literatura, a pintura. O teatro. Há bocado falou aí das minhas frustrações. Dançar, não saber dançar e o cozinhar. Tinha que acrescentar a parte da pintura, que a parte da pintura é uma coisa... É uma frustração enorme. Gostava de saber pintar. Adoro. Ah, mas adoro a pintura e gostava de saber pintar. Adorava saber pintar, adorava saber fazer um quadro, saber transmitir aquilo que os grandes pintores me transmitem, sei lá. Das viagens mais incríveis foi a primeira vez que fui a Madrid, que fui visitar o Prado. Olha, uma vez tive uma... É engraçado, fui com o meu filho mais velho, o Diogo, e fomos a... aquele museu Berardo no CCB, e estava lá um quadro do Picasso, e ele quando viu o quadro e viu que a assinatura do Picasso, olhou para o quadro e disse assim: pá, fogo, estou em frente ao quadro do Picasso, é uma coisa impressionante. E essa sensação que se tem. Uma vez eu estava a cantar em Helsínquia, estava a fazer uma turnê na Finlândia, mas os concertos eram todos à volta de Helsínquia. E na altura o Museu Picasso de Paris fechou para remodelação, e todo o espólio do museu andou pela Europa em exposições itinerantes. E o António teve a sorte de o apanhar. A primeira vez foi em Helsínquia, e quando cheguei lá e vi aquilo e tive a oportunidade de ver o museu, foi uma coisa maravilhosa. Mas como outros, o Velázquez, o Goya, o El Bosco, temos aqui em Lisboa, temos ali o Museu Nacional de Arte Antiga, que é maravilhoso também. E gosto sempre de visitar, e é uma coisa que me emociona bastante olhar para um quadro. E gostava de saber pintar, e alguma vez fez algo nesse sentido? Foi tirar um curso, um workshop? Não. Mas porquê? Não sabe desenhar, é isso? Não, tinha jeito para desenho geométrico, até gostava muito de arquitetura, era uma das coisas que eu sempre pensei, ainda na altura de liceu, poderia ser eventualmente uma das minhas escolhas, depois acabou por não ser, e dediquei-me logo à música desde muito cedo, mas o desenho artístico nunca não foi por aí. E exclui essa possibilidade de um dia irei fazer um workshop e tal, ou não? Nem não, quem sabe, não exclui hipótese nenhuma. Aliás, como é uma coisa que eu gosto, tal como a parte da cozinha, agora tenho um sócio que me pode ajudar, já nisso. Já aprendeu também a fazer alguma coisa, entretanto? Já fiz algumas coisas. Já do fiz, género? Por telefone, já no período de confinamento, ele ensinou-me a fazer uma coisa que é perna de borrego assada no forno, que é uma coisa que não é muito fácil, pelo que eu percebi, não é uma coisa muito fácil de fazer, e eu fiz e saiu muito bem. Pronto. Aliás, pelo menos foi muito elogiada. Não sei se me fizeram um favor. Mas gostava de cozinhar, de saber gosto, cozinhar. Gosto imenso de cozinha, gosto. Gosto de gosto cozinha. De cozinha, gosto da parte da cozinha, e depois da consequência, não é? De cozinhar para os amigos e ficar estar sentado à mesa. Estar à mesa. A conversar, a beber um vinho. É um dos grandes prazeres da vida, estar à mesa, não é? É. E dançar, também gostava de saber dançar, ou já desistiu? Dançar, já não ligo tanto. Não ligo tanto. Apesar de gostar muito também, gosto muito, mas já não é uma coisa que eu penso. Aliás, já não vou para novo. Mas isso é género, ou não sabe mesmo dançar de todo? Não sei mesmo dançar. Não. Há um compositor, meu amigo, que é o Jorge Drexler, um compositor uruguaio, que é uma parte que ele diz numa música que se chama Dom de Fluir. Há um excerto da música que ele diz: Los músicos no bailamos, ya lo habrás oído decir. Então provavelmente é um problema dos músicos em geral, não é? Não é só o meu. Uma coisa é tocar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? António, vamos do Gabriel Oliveira para um grande poeta português, muito querido de muitas pessoas e também muito querido do António, porque num programa de televisão onde participava como júri, um programa de música, várias vezes eu ouvi citar o Eugénio de Andrade, assim de cor, versos do Eugénio de Andrade. Aliás, achei curiosa essa referência. E, portanto, gosta do Eugénio de Andrade, é isso? Gosto muito. E alguns certos de poemas dele que me ficam memorizados e que eu muitas vezes me lembro. Acho que nesse programa disse uma vez que disse que o passado era inútil como um trapo, né? É um dos que eu mais utilizo, porque de facto é verdade, não vale a pena. Não temos que nos preocupar muito com o que está para trás, temos que nos preocupar, focar naquilo que está para acontecer. Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntarnãoofende.pt. O Eugénio de Andrade é um poeta que tem um universo muito particular. Reconhece que é Eugénio quando se lê Eugénio de Andrade, e este poema em particular é um poema conhecido e é um poema que fala de amor. Posso lê-lo eu? Pode. Então, o poema chama-se Urgentemente e diz assim: é urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer. É um poema muito bonito e muito romântico. É. O António é romântico. Não somos todos, eu acho que somos todos. Não sei. Não, quem tem uma ligação assim à arte, que eu acho que tem que haver sempre assim uma parte de romantismo, não é? Acho eu, não sei. Eu pelo menos sinto assim. Bom, mas há vários... podemos falar do romantismo de várias maneiras. Esse é um romantismo que está a falar da ligação à arte e à música. E o outro, o romantismo pessoal, também é um romântico na relação também, amorosa? Também é um romântico? É importante. É importante não procurar, mas é importante... Aliás, os dias são muito melhores quando nos sentimos apaixonados, não é? São. Eu acho que são. Eu acho que são. E porquê é que escolheu este poema que diz que é urgente o amor? Porque é, olha, já viu o mundo em que vivemos hoje em dia? Eu acho que a resposta para isto tudo é precisamente isso, não é? Acho que nos estamos a esquecer dessa parte do amor, que as pessoas estão a viver cada vez mais fechadas, cada uma no seu casulo, cada uma, o amor depois implica partilha, implica solidariedade, implica preocupação com o outro, com a outra pessoa. E isso hoje em dia é uma coisa que cada vez está a acontecer menos. Estamos a extremar posições e estamos a esquecer daquilo que é mais importante, não é? Estamos a esquecer disto, de multiplicar os beijos, multiplicar as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Acho que está tudo ao contrário. Estamos a caminhar para um abismo que mais individualista. Preocupa bastante. Parece-lhe. Super individualista, sim. E acha que isto... Preocupantemente individualista. E acha que isto está a acontecer porquê? Não sei. Tenho um amigo que diz que isto é cíclico, não é? A humanidade tem um sistema de autodestruição de tempos a tempos e estamos a caminhar somos quase como a Fénix, não é? Precisamos de cair para depois renascer das cinzas. O Eugénio de Andrade tem uma expressão num poema que me parece uma expressão muito feliz, que é, ele fala no trabalho do olhar. É muito interessante. E se calhar falta isso, não é? Falta o trabalho do olhar para o outro, não é? O olhar mesmo, não é? Se calhar é nesse sentido isso que o António estava a dizer. Então, do Eugénio de Andrade, passamos para o Carlos Drummond de Andrade. Há aqui uma coincidência de apelidos. Também fala de amor este poema. Quer ler? Já falamos dele. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Findas, muito mais que lindas ficarão. Lá está. Apesar de tudo, mesmo findas ficarão. Era aquilo que o António dizia há pouco, da cicatriz, das cicatrizes. É isso. É isso? E porquê é que escolheu este poema? Não sei, sabe, eu como lhe estava a dizer antes de começarmos a gravação, o Carlos Drummond de Andrade é um dos livros que eu mais consulto. Por considerá-lo um poeta fantástico e pela forma como cheguei a ele, através da ligação que eu tenho com a música brasileira e de ter sido oferecido pelo Chico Buarque e todas essas coisas. E poderia escolher outro poema dele, outra coisa qualquer, porque são todas fantásticas, mas eu gostei deste. Para já gosto do título, da memória. A memória serve essencialmente para isso, para corrigir, não é? Para tratar essas tais cicatrizes que nós estávamos a falar. Então, por esse motivo, escolhi. Usou a expressão consultar para quando falou do livro do Drummond que o Chico Buarque lhe ofereceu. Qual é a relação que tem com a consulta de livros de poesia? É regular? É esporádico? Tem a ver com fases? Como é que é? Não, é regular. É regular. É quase como uma terapia. É uma sensação. Sabe que eu, quando estou a ler, eu não sou, aliás, como as pessoas já perceberam, eu não sou uma pessoa que estou muito habituada, que estou acostumada a ler em voz alta, não tenho essa preparação, mas quando estou a ler sozinho, as melhores sensações que eu tenho é quando pego um livro de poesia, abro e leio o poema. São as melhores, aquela sensação que diz que dá-me dá aqui uma... Parece que tudo aqui dentro começa a funcionar, fica assim uma sensação de... Parece uma ignição. É. Desperta coisas bonitas. Desperta coisas bonitas em mim. Então, mesmo isso, que sejam menos felizes, mesmo se continuam que sejam a ser felizes, bonitas. Sim. É isso. Porque é a beleza como elas são escritas, não é? A forma como os poetas, não é? Os grandes poetas. As escrevem, provoca-me, faz-me ter essas sensações, e então é uma terapia muito boa. Aconselho a toda a gente. Portanto, regularmente pega num livro de poesia, abre ao calhas e lê um poema, é por aí. Sim. Agora, ultimamente tenho feito uma coisa que é livros. Há um livro de poesias, de músicas, de letras, porque há essa discussão, não é? A discussão do que é o que é cantado também é poema, ou melhor, se a música que é feita para ser cantada é considerada poema, se não é, eu não sei muito bem como é que isso. Haverá letras de canções que são poemas e outras que eventualmente não. Sim, originalmente são poemas que são musicados, não é? Mas mesmo que não seja esse o caso. O António falou do Chico Buarque. Olha, por exemplo, a Capicua, que foi entrevistada neste podcast, um dos poemas que trouxe foi do Chico. Foi a Construção do Chico. Uhum. Que é uma grande letra e que de facto pode ser considerada um poema. Mas quer dizer, eu não sei os académicos o que é que diriam sobre isto, mas também para o caso não pouco importa. Pouco importa, não é? O que eu digo é, mesmo que não tenha sido essa a intenção inicial do letrista. Há letras que eventualmente depois podem viver sozinhas, não é? São, sim, sim, sim. São poemas, imagino eu. O Chico é um bom exemplo disso. É, e então uma coisa que eu tenho, que eu me estou a dedicar muito ultimamente é... eu comprei um livro a um músico japonês que teve a paciência de transcrever todas as músicas do João Gilberto, todas as versões que ele fez das músicas. Imagino, o João Gilberto fez 10 versões diferentes da Garota de Ipanema, estão todas lá escritas. E eu, uma das coisas que eu tenho feito mais ultimamente é estudar a parte da guitarra e ao mesmo tempo, pronto, desfrutar das letras maravilhosas que ele cantava. Sim, alguns claro. Poemas, outros... Claro. Mas este gosto pela poesia, António, vem de onde? Começou quando? Não, sinceramente não sei. Há uma primeira ligação com a poesia, que é aquela ligação que nos é imposta, não é? Que eu acho que é um bocadinho injusta, porque nós não estamos preparados para aquilo. Não temos algumas maturidade, das obras, não é? Por exemplo, para ler os Lusíadas, para ler, sei lá, para ler Pessoa, para ler Saramago, para ler... E então é uma fase em que nós lemos aquilo e nos passa um bocadinho ao lado. Não há... Pelo menos a mim passou, não me prendeu. Mas mais tarde, consultando e ouvindo... pessoas mais velhas que tinham tido, que têm conhecimento de poesia, algumas sugestões que me foram dando por causa dos meus gostos musicais também, por causa dessa ligação que eu tenho com a música portuguesa e a música brasileira principalmente, não é? Fui procurando, e depois é aquela coisa que é tipo bola de neve, não é? Nós vamos consultando um, por exemplo, a minha ligação com a música brasileira, como disse, foi através do João Gilberto. Pelo João Gilberto eu fui descobrir o Vinícius de Moraes. Depois do Vinícius de Moraes passei para o Chico Buarque, para o Caetano Veloso, para o Carlos Drummond de Andrade, para o Ferreira Goulart, para o, sei lá, para tantos outros. Dorival Caymmi também, que é um escritor fantástico. E em Portugal foi igual também. Foi, sei lá, talvez os primeiros poemas que me prenderam foram os do Pessoa, depois... A partir do Pessoa, procurando. Qual é o seu heterónimo favorito do Pessoa? Não sei, tenho ali uma ligação muito forte com o Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro, mas entre os dois não sei qual dos dois escolher. Pois, e eles são bastante diferentes, não é? É, mas eu gosto, são ambos gosto muito bons. Gosto muito de um e do outro. Há um que eu, há uma, há um que, não sei se é do Albert Campos, se é do Albert Queiro, em que ele, numa parte do poema, que ele diz que vou vendo menos, mas vou vendo melhor. Que é também uma... Não sei também. Que é também agora uma das partes dos versos que eu gosto muito. Porquê? De usar. Porque é verdade, não é? Não, há sempre uma ansiedade, há sempre uma vontade de querer conhecer coisas, de querer ver coisas, de querer... E nós, não sei se é uma coisa que está associada à idade, se está associada, talvez esteja associada à maturidade, porque nós, para sermos maduros, não precisamos, para amadurecermos, não temos que envelhecer, não é? Podemos, com as experiências de vida, com aquilo que vamos adquirindo, com a bagagem que vamos adquirindo, vamos ganhando essa maturidade e de facto vamos percebendo que não é... Não é, não é correr que se formos a correr, vemos menos, não é? Aliás, vemos de passagem, não é? Exato, exato. Sim. E eu prefiro o tal conhecimento profundo, prefiro aprofundar as sensações. Continuamos no Brasil, numa outra escolha sua, desta vez o Vinícius de Moraes, lá está. Um poema muito bonito, que é também uma canção conhecida das pessoas. Vou ler? Vou ler. Força. É sempre ingrato ler poemas que são musicados, porque eu aliás pensei para o podcast consigo trazer escolher uma das letras que o António canta para lhe ler, mas depois pensei, é sempre ingrato porque quem nos ouve, e sobretudo músicas muito conhecidas, as pessoas estão a ouvir a música e estão a cantar por dentro, não é? Olha, eu vou-lhe contar uma experiência terrível que me aconteceu no Festival Paredes de Coura, no ano passado. Eles tinham uma iniciativa em que à tarde convidavam artistas para dizer poesia no meio dos festivaleiros. Montavam um palco. E então, na minha vez, fui eu com a Manuela Azevedo e a Sara Carinhas. Uhum. E elas escolhiam poemas para eu dizer e eu escolhia para elas. Então íamos trocando ali uma série de coisas. E há duas músicas, uma delas minha, com a letra da Rosário Pedreira, que era o... É o Flagrante? Não, é o A Tua Frieza Gela. Foi a minha primeira parceria com o Rosário. E outra que era Os Vampiros, do Zeca Afonso. Uhum. E eu ter que dizer aquilo sempre sem cantar foi a pior sensação do mundo. Houve uma parte nos vampiros que tinha, eles comem tudo, não deixam nada. Eu não consegui, tive que cantar. Eu disse, pá, desculpa, mas eu não consigo dizer isto sem cantar. É horrível, ingrato. É uma sensação mas horrível. Eu vou tentar, vamos lá tentar. É mais difícil, mas vamos lá. E então esta música que é muito conhecida, mas vamos lá. Pela luz dos olhos teus, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas, se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar, quando a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais, lararara. Pela luz dos olhos teus, eu acho, meu amor, e só se pode achar, que a luz dos olhos meus precisa se casar. É difícil ler isto em modo... Está poema. Sempre a pensar na música. Estamos sempre, dá vontade de cantar. E eu não o faria, não é bom? Eu é que não o faria mesmo. Muito bem. Há pouco não lhe perguntei se convivia com poesia em casa, se tinha livros de poesia, tem. De que gostasse, ia à estante, procurar. Tem. Sim, quando era miúdo, era isso que. Em casa sim, dos sempre, pais, tive, portanto, sempre tive teve. Acesso, sim. E uma vez que gosta tanto e que é leitor, já experimentou? Já teve vontade de escrever? Sabe, eu tenho uma relação péssima com isso, porque eu sou um leitor compulsivo. Todos os dias tenho que ler qualquer coisa, leio devagar e consigo ler mais do que um livro de cada vez. Por exemplo, agora comecei a ler há pouco tempo uma biografia do Bruce Springsteen, que é fantástica, e ao mesmo tempo estou a ler um livro que fala sobre a história da música brasileira, que é um género do Rui Castro, que se chama Chega de Saudade, Grande canção. Grande canção. E depois a consulta das poesias e depois os jornais também, tenho um bocadinho, agora tenho-me afastado um bocadinho mais de jornais porque é quase, é mais do mesmo, não é? Mas leio sempre os jornais, há sempre... Ou seja, quer estar informado, sim, não é? Sim, sim, sim. E então tenho sempre essa ligação. Depois, na parte da música, sempre tive a felicidade de ter parceiros ao meu lado tão geniais quanto a Maria do Rosário Pedreira, quanto o Pedro da Silva Martins, o João Monge, o Miguel Araújo, o Samuel Lúria, que é um autor que eu gosto muito também. Estes são os que se mantêm quase... A Aldina... E sempre que eu preciso de fazer uma letra, ou que faço uma música, ou sempre que eles fazem uma letra, que pensam em mim, que me mandam a letra, eu acho aquilo tão fantástico e não sinto que tenha a capacidade de poder fazer melhor que aquilo que eles fazem. Então vou-me acomodando e vou-me... Eu sou muito mais... Apesar de gostar muito de leitura e de poesia e dessas coisas todas, mas sou muito mais músico do que outra coisa qualquer, não é? Sim. Então preocupo-me sempre com a parte musical. Mas nunca teve esse impulso? Não, nunca tive. Pegar numa caneta ou num computador nunca, e escrever nunca, qualquer coisa? Nunca tive. Não é por aí? Não, nunca tive. Mantemo-nos no Vinícius. Para um poema muito pequenino e muito bonito e... Eu creio subajamente conhecido, é um clássico, mas é sempre bom falar dos clássicos. Pode ler, António, por favor, chama-se Dialética. Posso, este poema do Vinícius, eu escolhi dois poemas do Vinícius porque tinha que escolher este, porque foi o primeiro livro que eu tive do Vinícius, que não era um livro só de poesia, era um livro em que tinha também umas crónicas que ele escrevia na altura em que ele foi diplomata e que andava a viajar pelo mundo. E eu agora queria-me lembrar do título do livro, mas não me lembro. E nesse livro encontrei este poema, Dialética, e foi uma das coisas que me fez apaixonar logo pelo Vinícius, foi este pequenino poema que diz assim: é claro que a vida é boa e a alegria é a única indizível emoção. É claro que te acho linda e em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz, mas acontece que eu sou triste. E então, o encontro com este poema foi importante para si? Foi muito importante porque acabamos por nos rever, eu pelo menos acabo por... Há uma coisa de identificação com a poesia, sim, sim, às sim, vezes. Sim, sim, total. E aquela sensibilidade, aquela forma dele... a forma como ele escreve, mesmo as crónicas e tudo, a forma como ele consegue engrandecer coisas aparentemente tão simples, não é? Que às vezes é isso que é mais bonito nos poemas, fez com que a minha ligação com o Vinícius se tornasse tão forte e inquebrável. Mas acontece então que o António é triste? Sou. E diz isso a sorrir, as pessoas não estão a ver, mas diz isso com um sorriso. Ou seja, aprendi a viver com a minha tristeza, não é? Aprendemos a viver com as nossas... Eu acho que a melhor coisa para estarmos bem connosco é não contrariar a nossa natureza, não é? Não há razão nenhuma para ser triste, mas sou triste. Não sei explicar porquê. Se calhar fazendo... Ou seja, isso não é um problema para si. Não é problema. Não é um problema. Não. E considera que essa tristeza, essa corda em que o António vibra, para usarmos a analogia da guitarra, que é uma corda da tristeza, transporta de alguma maneira alguma coisa para o seu trabalho, ao nível da interpretação? Completamente. Então? Não consigo explicar, não sei explicar, mas sinto, por exemplo, quando ouço alguma música que eu faço, ou que depois vou ouvir como é que está, sinto que está lá presente essa tristeza, que é uma coisa permanente, que está lá como... Transporta para a interpretação, então. Para a interpretação, para a composição, para tudo, sim. Uhum. Sim, sim. E considera, nesse caso, que é uma mais-valia no seu trabalho? Não sei se é uma mais-valia. Eu acho que tem corrido bem. Mas... Ou seja, imagine que não era nada triste, que o seu trabalho seria semelhante? Provavelmente não, não é? O trabalho de um artista acaba por ser... acaba por ter um bocadinho acabamos por expor um bocadinho a nossa vida, a nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa natureza. E, então, se eu não fosse triste, eventualmente o meu trabalho seria completamente diferente daquilo que é. E o facto de ser triste leva também as pessoas que escrevem para o António compor, as pessoas com quem trabalha, os poetas, os letristas, digamos, a haver ali uma seleção nos temas? Isso... Às vezes. Às vezes sim. Outras vezes... há uma história muito engraçada da Rosária. Eu, na altura, hoje somos muito amigos e conhecemos e falamos muito e temos muita confiança um com o outro, mas na altura... No segundo disco em que ela participou, ela fez a letra do Flagrante. E então a Rosário mandou-me um e-mail e disse-me: António, envio esta letra um pouco diferente. É um pouco malandrinha, malandreca ou malandrinha, que ela disse. É um pouco malandreca. Espero que gostes e que lhe dês uso, sei lá, uma coisa assim. Mas, portanto, ela já sabia que ia tentar fugir um bocadinho do normal e para eu também entrar por um caminho diferente, explorar outras formas de composição, não é? Porque uma letra daquelas iria obrigar-me a fazer uma música diferente daquelas que eu estava acostumado a fazer, e então foi uma forma de depois, mais tarde, também comecei a fazer. O Pedro da Silva Martins também fez umas letras engraçadas, e também as cantei, mas eu estou sempre muito mais virado para a outra parte da tristeza, apesar de gostar também de explorar outros lados, ou de surpreender o público, sei lá, com a história do Pica do Sete, com a história da Lambreta, da história do Flagrante, mas... E correu bem, não é? Essas canções correram bem. Sim, correu bem. E sente-se confortável, apesar de tudo. Muito confortável. Talvez por ser um bocadinho contracorrente, elas tenham corrido melhor, não é? Uhum. Por ser um bocadinho diferente por serem um bocadinho diferentes do resto. Mas sinto-me muito bem. Calhar vamos aproveitar esta oportunidade da nossa conversa, uma vez que está a gravar, não é? Para lhe perguntar se pode contar alguma coisa. E qual é o tom desse próximo disco, então? Olha, este disco, que irá sair em setembro, outubro, é um disco... Eu já tinha pensado em fazê-lo já há um tempo, e achei que nesta altura fazia sentido pelo confinamento, mas sobretudo para homenagear o João Gilberto, porque é um disco de voz e violão, é um disco que eu tenho estado sozinho no estúdio, preparo umas músicas, gravo de forma aleatória, tenho estado a fazer originais, tenho estado a recuperar temas antigos, tenho estado a fazer... novos arranjos para músicas que já gravei, e tenho estado a registar tudo para depois no final fazer uma seleção, misturando umas coisas com as outras, sei lá, não sei como é que vai ser ainda. Nesta fase estou preocupado só com a parte do registro. Então preparo, imagino, uma tarde preparo 4, 5 músicas, fecho-me no estúdio e o microfone fica ligado e eu estou ali agarrado à viola como se estivesse a tocar para muita gente, no entanto estou sozinho no estúdio. E vou gravando as músicas, faço às vezes, quando imagino estou a tocar uma música e a meio da gravação penso que poderia fazer um arranjo diferente, então regravo a mesma música, mas ficam os dois takes gravados. E estou a fazer assim, é uma coisa completamente livre e estou a gostar imenso. Mas quando lhe perguntava no início qual é o tom, obviamente não era uma pergunta musical, era o tom temático. É mais melancólico, é mais... Tem várias temáticas, tem coisas de... tem coisas de amor, de desamor, de umas coisas mais alegres, outras coisas mais tristes. Nesta altura ainda está tudo muito, muito misturado. Tenho estado a fazer um projeto em paralelo com o João Monge, sobre uma tentativa muito despretensiosa de fazer novas músicas de intervenção, falando de temas atuais. E então eu tenho feito algumas músicas para alguns poemas. Se quiser, quer que eu lhe mostre alguma coisa? Quero, claro, se quiser. Temos tempo, não é? Temos, claro. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Uma das músicas que eu mais gostei. Onde é que isto está? Músicas novas. Olha, por exemplo, aqui uma música que eu fiz para um poema sobre a forma como os refugiados na Síria estão a ser tratados. Chama-se Mar da Cruz. E o poema diz: entraram-me em casa, apagaram-me o lume, viraram uma sopa que estava a fazer, mandaram calar o meu filho no chão e disseram que não tinha nada a perder. Viraram-me a cama, viraram gavetas, partiram a loiça do meu enxoval, rasgaram o livro da minha oração e disseram que não tinham vindo por mal. Espetaram na porta uma bandeira estranha, disseram que a rua mudou de país. Calaram-me o filho, bateram no cão, disseram que não, que foi ele que quis. Rasgaram-me a roupa, beberam-me o sangue, cantaram na cama para eu dançar. Deitei-me na terra, escondi-me no chão, disseram que não e eu fugi para o mar. Este é um deles. Tem aqui mais. É interessante, porque é que se lembraram de fazer um projeto mais interventivo? Está a chegar à altura, não é? Ou seja, o que está a dizer é que é preciso fazer alguma coisa, é então, isso? Não, eu acho que sim, mas fala de várias coisas, fala sobre, sei lá, falamos de falamos desta parte, falamos, por exemplo, dos casos de assédio sexual, falamos das imposições, daquelas imposições sociais, das revistas, das televisões, daquela principalmente em relação... E outra parte, que é uma parte que me interessa também bastante, é colocar-me na pele de mulher a cantar. E aquela coisa da imagem, aquela ditadura da imagem, que toda a gente tem que parecer igual, toda a gente tem que usar os cabelos da maneira que a atriz tal usa, tem que usar os produtos que saem naquelas revistas de recepção de consultório, enfim, tentar mostrar um bocadinho todas essas coisas. Eu estou a gostar bastante de fazer as músicas e estou a gostar bastante de fazer este trabalho. Mas conversaram sobre isso antes? O António disse: olha, preocupa-me este assunto ou este? Falámos. Houve uma altura que eu sempre gostei muito do José Afonso. Uhum. Nunca associo o José Afonso a cantor de intervenção, porque eu acho que ele é muito mais do que tudo isso. Uhum. Apesar de achar que, de facto, um cantor de intervenção tem muita importância, mas acho que ele ainda consegue ser mais importante do, uhum, do que isso. Por esse motivo, muitas vezes me perguntavam: porquê é que não fazes também? E até determinada altura eu achava que não fazia sentido estar a fazer uma coisa por fazer. Mas em conversa com o João Monge, falando destas situações todas que acontecem hoje em dia, infelizmente, não é? que acontecem imenso, ele disse: vamos experimentar a fazer uma coisa descomprometida e tal. E então foi isso que aconteceu. Ele foi-me começando a mandar letras, ou vice-versa, porque eu não tenho também assim uma regra de... Às vezes faço primeiro a música e mando, e depois eles fazem as letras em cima da música. Outras vezes mandam-me uma letra primeiro e eu faço a música depois. E então foram começando a sair assim umas coisas e eu fui começando a gostar cada vez mais de fazer este trabalho. Fui gostando muito das letras que ele me foi enviando, sempre. E isso leva-nos, António, àquela ideia, que é uma dúvida, que é uma pergunta que se faz há muito tempo e eu acho que se fará, que é se a arte pode interferir com a realidade e mudar alguma coisa na realidade ou não, em sua opinião. Já tivemos... Bem, a história está cheia de exemplos de que sim. Mais de que exemplos. Mas nem toda a arte o fará. Temos as músicas... olha, a cultura da América Latina está cheia disso, não é? De canções que mudaram histórias, mudaram a história do país. Estou-me a lembrar, por exemplo, Mercedes Sosa, estou-me a lembrar de Chavela Vargas, de sei lá, tanta gente em Portugal, Adriano Correia de Oliveira, José Afonso, há em vários sítios do mundo. A própria Amália Rodrigues também teve um bocadinho disso. Portanto, acredita que sim, que acredito, a arte pode claro mudar. Claro e gostava sim. de, com este seu disco... Não, a arte educa-nos, a arte molda-nos, não é? A arte... Eu sou como sou porque leio os livros que leio, porque ouço os cantores que ouço, porque... e porque gosto muito deles, gosto muito daquilo que eles me ensinam, da mensagem que eles me transmitem. E identifico-me com isso. É uma relação quase religiosa, não é? É uma crença, não é? E isso muda-o de alguma maneira, ou mudou, vem-o mudando? Completamente. Por e exemplo? Muda permanente, muda de forma Mas por permanente. Exemplo, por exemplo. Olha, musicalmente. Olha, a poesia do Vinícius, por exemplo. Eu antes da poesia do Vinícius encarava as coisas de uma maneira e depois da poesia do Vinícius comecei a encarar de outra. O Eugénio de Andrade, a mesma coisa. Mas começou a encarar de que maneira que não encarava antes, por exemplo, no caso do Vinícius? De uma forma mais... sei lá, talvez mais contemplativa, uma coisa mais... Ver as coisas com outros olhos, mudou um bocadinho também a sensibilidade, mudou um bocadinho a despreocupação em relação àquilo que os outros pensam, em relação às tais imposições que a sociedade às vezes nos quer, temos que ser assim, aquela formatação que me irrita bastante, e começar a pensar de outra forma, muito inspirado naquilo que ouço deles, naquilo que leio deles. Eu acho que é para isso, a arte serve muito para isso, não é? Serve muito para nos... é isso, é para nos moldar, para nos ir moldando até atingirmos um estado de permanente insatisfação, porque também faz parte, não é? Mas que pelo menos consigamos ir melhorando alguma coisa. A próxima escolha do António é outra grande poeta portuguesa, a Sofia de Melo Brainer, e um poema muito pequenino chamado Apesar das Ruínas. Quer ler e depois já falamos desta escolha? Sim. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação. E nunca as minhas mãos estão vazias. Ficam vazias. Identifica-se com este poema? Completamente. Então? Tem muito a ver, tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar, não é? E os nossos sonhos vêm disso, vêm dessas coisas que nós vamos assimilando com estas pessoas maravilhosas que escrevem estas coisas incríveis e que fazem com que nós queiramos ser melhores, com que nós queiramos fazer melhor, com que nós eu pessoalmente tenho muito isso. E tem esta ideia da força dos sonhos ser tão forte, que está aqui no poema, também partilha desta tenho ideia? Muito de uma forma muito moderada, não sou muito sonhador, sou muito terra a terra e muito viver uma coisa de cada vez, mas obviamente todos nós temos sonhos, não é? Uhum. Todos nós temos ambições, todos nós temos Todos nós queremos coisas para a nossa, para, uhum. para, pode partilhar para a nossa algumas vida. Das suas ambições? A minha ambição é ser, é continuar, é tentar ser cada vez melhor músico. Basicamente é essa. É, eu sem melhorar na arte, seria, para mim, seria catastrófico, porque seria uma frustração enorme para tudo o resto. Ou seja, a minha satisfação enquanto artista acaba por influenciar todos os outros campos da minha vida, porque se eu fosse frustrado, se eu fosse um músico que não conseguisse transmitir a minha mensagem, ou que a minha mensagem, a parte da mensagem ser recebida pelos outros não tem muito a ver. Eu poderia não ter tanto sucesso como que tenho hoje em dia, e ser um músico realizado, porque estou a fazer as coisas que estou a fazer, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu, em que eu acredito. Mas se isso não acontecesse, se eu não conseguisse encontrar o caminho para poder transmitir a minha mensagem, eu seria uma pessoa muito frustrada e teria muita dificuldade em tudo o resto. Já tinha encontrado o caminho antes de mediaticamente haver esta explosão? Já. Portanto, já estava realizado antes, caminho, ou seja, isto é um bónus. O caminho vai-se desbravando, não é? Uhum. O caminho. Mas já estava. Sim. Tranquilo, sim. Em relação a essa paz de que fala. Em relação à parte estética, à parte de deixar de me preocupar com aquilo que os outros pensam e começar a fazer aquilo em que eu realmente acredito, independentemente de ser aceito ou não pelos pais, porque às vezes houve alturas que foi um bocadinho complicado, porque, por exemplo, imagina, eu cantava fados numa casa de fados, e participei depois no musical do Filipe Laferre, no Amália, e depois a Maria da Fé convidou-me para entrar no Senhor Vinho, e eu queria continuar a cantar fados, nunca quis deixar de cantar fados. No entanto, em 2004, foi na altura em que eu gravei o meu segundo disco, eu já tinha a influência do João Gilberto e descobri o Chet Baker, e a minha vida mudou completamente. E quando descobri o Chet Baker, eu quis transportar para a música que eu fazia aquilo que eu ouvia nos discos do Chet Baker, aquela forma de cantar, ouvia, aquela é? Forma de tocar trompete, aqueles arranjos, aquelas, tudo aquilo. Eu falo no Chet Baker porque para mim foi o que mais me influenciou, mas vários músicos de jazz, sou um fanático do Bill Evans, sou o Miles Davis, obviamente, o Coltrane, queria transportar tudo isso que eu queria transmitir, as mesmas sensações nos meus discos, na minha música, que sentia quando ouvia os discos dos outros. E dos então outros. Em 2004, quando gravei esse disco, Por Meu Canto, foi uma altura complicada, porque algumas pessoas que conheciam o meu disco, o meu primeiro disco, que era um disco mais de fados tradicionais, uhum. E então houve uma fase assim meio complicada, não complicada, mas foi mal aceita aquela transição. Então havia coisas absurdas, deixou de saber cantar e devia parar de cantar e blá blá blá. E eu nessa fase senti-me preparado para encarar isso e continuar a fazer as coisas, porque era aquilo em que eu acreditava. Se eu não continuasse a fazer aquilo, aí é que viria aquela fase da frustração. Obviamente que não é um trabalho individual, apesar de eu ser muito focado e de ser determinado e até um bocadinho egoísta no sentido de a parte criativa é feita por mim e pelas pessoas que estão junto de mim, mais próximas e que entendem e aceitam aquilo que eu gosto. Não, nessa fase eu já não aceitava que viessem cá mandar postas de pescada porque não gostava, porque aquilo não interessa, era o meu trabalho, era aquilo que eu queria. E depois tive uma pessoa Tive várias pessoas que foram muito importantes. A Aldina Duarte, por exemplo, foi na altura que começámos a cantar juntos no Senhor Vinho, e ela sempre me percebeu muito bem e inclusivamente me incentivava muito e dizia para eu fazer aquilo, porque ela depois dava a opinião pessoal, que eu considerava, porque respeito muito a Aldina, e a Aldina dizia-me: eu, se queres que eu te seja sincero, eu gosto muito mais que tu faças isto que estás a fazer agora do que quando cantavas só fados tradicionais. Acho que aqui tu estás a encontrar um caminho que é só teu e que mais ninguém e que mais ninguém pode fazer, porque é a tua identidade. E depois tive outra pessoa que me ajudou bastante, que era a Maria da Fé. Maria da Fé permitiu que eu, numa casa de fados, talvez das casas de fado mais tradicionais que existe em Lisboa e das mais antigas, permitiu que eu entrasse todas as noites ali e que fizesse o que me desse na real gana. E isso para mim foi uma liberdade fantástica, e depois, pronto, as coisas felizmente correram bem, mas sempre senti o apoio, mas nessa altura o apoio delas foi muito importante e foi muito bom isso ter acontecido. É muito curioso usar a expressão correr bem, porque, bem, correr bem é um eufemismo, porque correu, quer dizer, correu muito bem. O António não se deixa deslumbrar, digamos, por este lado mais mediático. Eu imagino, nós estamos a gravar isto na sua casa, recolhidos, portanto não estão pessoas a ver, imagino que não tenha uma vida muito tranquila quando sai à rua, ou tem, como é que é? Não, mas de facto há uma exposição. Houve uma coisa que foi enquanto foi só a música permite que nós, que as pessoas nos conheçam, mas que às vezes ou não associam à imagem, ou a partir do momento em que entramos na televisão com regularidade dentro da casa das pessoas, a vida muda um bocadinho, de facto. E quando eu tive agora esta experiência no programa, no The Voice, senti de facto que as coisas mudaram, mas nada intolerável. As abordagens são sempre extremamente simpáticas, há sempre aqueles pedidos de fotografias e de... Mas falava de deixar deslumbrar. Do deslumbramento. Eu ia perguntar-lhe isso, porque, quer dizer, também podemos trazer aqui um assunto que é subajamente falado quando se fala do António Zambujo, que são os 28 Coliseus, inédito, quer dizer, uma coisa muito extraordinária. Ou seja, tudo isto foi uma explosão, não é? Isso não. Esse discurso que tem tido até agora na nossa conversa, de que eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, não me deixar influenciar pela opinião dos outros, o meu caminho é este, ou seja. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar, não muda nada, e todo esse reconhecimento de que falou, de facto ele existe, e que bom que ele existe, não é? Que bom de termos eu poder fazer aquilo que eu quero, ter o reconhecimento do público. Mas acha que podia acontecer esse deslumbramento? É porque eventualmente acontece, talvez, com algumas pessoas, não é? Sim, talvez, imagino eu. Talvez pudesse acontecer, mas o meu foco é exclusivamente a música. É cantar, tocar e não é mais do que isso. Eu li algumas entrevistas suas para preparar esta conversa, e li uma do final de 2019, portanto do ano passado, em que o António dizia que para 2020 o que queria era tocar pelo menos tantas vezes como tocou em 2019, o que já não vai acontecer, imagino eu, por causa desta pandemia. É verdade. Como é que está a lidar com este... bem, com esta privação de tantas coisas? Está-me a gostar muito, principalmente está-me a gostar muito não poder cantar e tocar. É a coisa que mais me custa, porque é aquilo que eu mais gosto de fazer, não é? É não poder, quer dizer, o poder cantar e tocar nós podemos fazer, fizemos aquelas experiências nas redes sociais e tal, mas não, eu gosto de pisar o palco, gosto de sentir o público, gosto de olhar para as pessoas na plateia, gosto de cantar para elas, gosto de interagir com elas, gosto de ouvir as pessoas a pedirem músicas, gosto de estar em cima do palco. Enquanto músico, quando está a dar um concerto e em cima do palco, esses pedidos, é curioso falar disso, atende-os, porque, ou seja, faz o exercício de pensar que também o António, enquanto espectador de alguns músicos, gostaria de ouvir as canções de que gosta mais deles, ou não? Bem, depende, não é? Porque imagina o alinhamento, é isso? Eu agora estou a fazer dois concertos diferentes. Estou a fazer um concerto com banda, que ainda ligado ao disco anterior, do Avesso, ao último disco que nós fizemos. E agora, no período pós-pandemia, comecei a fazer uns concertos a solo, por causa das condições. Uhum. Já fiz 3 concertos e agora já tenho mais uma série deles marcados. E a solo é mais fácil, porque a solo é a sensação que eu tenho quando subo para cima do palco, é que estou a receber as pessoas na minha casa. É a sensação de estar ali com a guitarra e não preciso de mais nada. E aí permite uma maior interação com o público. E claro que, de uma forma, não vou estar só a pedir. A fazer discos pedidos. Mas isso é na rádio, ou era na rádio. Acedo mais aos pedidos do público. Ou seja, percebe quando as pessoas pedem isso, porque é que isso acontece? É isso que lhe perguntava. Às vezes fico surpreendido, porque pedem músicas. Menos óbvias. Uhum. Menos. Isso surpreende-me e deixa-me mais feliz do que quando me pedem, sei lá, quando pedem o Pica do Sete. É normal que me peçam o Pica do Sete, ou quando pedem o Flagrante, ou o Zorro, ou a Lambreta. Fico feliz quando me pedem outras músicas. Assim, tem músicas menos conhecidas. Favoritos, não? Por estar a dizer isso, das suas músicas, tem-se algumas têm mais carinho por elas ou não? Não. Nem por isso? Não. Não, tenho músicas que são mais especiais, sei lá, tem um simbolismo, tem outra. Por exemplo, há um poema do Vinícius que eu costumo cantar, que se chama Apelo. É uma letra que eu gosto muito de cantar, que eu tirei, que era a música original que tinha sido feita pelo Baden Powell, e eu tirei o poema da música original e fiz adaptei uma música inspirada num fado tradicional, que é o fado de perseguição. E esse poema é um poema que eu gosto sempre de cantar nos concertos. Há assim umas músicas que eu nunca deixa cair. Nunca as deixo cair. Nunca as quero perder. É interessante, quer dizer que tem um carinho especial por elas. Ou seja, se as pessoas estiverem atentas, percebem quais são, sim, não é? Sim, percebem sim, quais sim, são. Sim, sim. Passamos para Bernardo Soares, Fernando Pessoa, e um poema. Quer ler, António? Loura, a face que espia. Leia. Leio? Então vamos lá. Loura, a face que espia, cose debruçada à janela. Se eu fosse outro, pararia e falaria com ela. Mas, seja o tempo ou o acaso, seja a sorte interior, olho, mas não faço caso, ou não faz caso, o amor. Mas não me sai da memória a janela e ela. E eu, que se fosse outro, era história, mas o outro nunca nasceu. Porquê este? Não sei. Eu nunca sei porque é que... Não sei porque é que... Estar a explicar uma escolha. Uma escolha. Mas é tem a ver com a história do poema, esta ideia do se eu fosse outro, faria qualquer coisa, mas não sou, tem a ver com isto? Talvez, não sei, talvez. Porque pronto, é a história de. Vai a passar, vai uma rapariga à janela e tal. Transparece aqui alguma timidez, não é? Transparece aqui alguma. Quase covardia, porque... Bom, sim. Bem, sim. No sentido... Entende-se, não é? Sim, sim, sim, sim. É tímido, António, é isso? Muitíssimo. Muitíssimo. Não parece aqui na conversa? Assim não sou, no palco não sou, mas depois no dia-a-dia sou extremamente tímido e... Agora fui perdendo um bocadinho isso por causa dessa tal exposição que falámos, então habituei-me... A da televisão, não é? Habituei-me a relacionar-me mais com as pessoas, mas a minha essência é de bicho do mato. Quem diria? Um bicho do mato que, no entanto, chega a um palco e está e recebe as pessoas como se fosse em casa. Ou seja, é, apesar de tudo, uma história muito comum. Há muitos artistas que falam assim, não é? Que contam histórias dessas, que eles intimamente são tímidos, mas depois no palco aquilo talvez será a natureza deles. É isso? Terá a ver com provavelmente, isso? Provavelmente, não sei. Tem a ver com a natureza de cada um, provavelmente. Muitos artistas são tímidos. Uhum. São tímidos, são reservados. São... Mas o facto de não serem em palco ou não serem quando têm um holofote sobre eles, terá a ver com, digamos, é para isso que eles trabalham, não é? É a natureza. Aquilo é tudo. Aquilo é tudo, não é? Aquele momento para mim é tudo. Não há. Havia uma altura que eu, muito no início, em que eu entrava extremamente nervoso nos concertos. Ao ponto das pernas me tremerem, de ser visível da plateia, estar. Daí ter. Essa foi uma das razões porque eu comecei a tocar guitarra. Porque sentia que a guitarra funcionava quase como um escudo. Uhum. Sentia-me ali protegido, sentia-me. Aquilo era o meu casulo. Uhum. Eu estava ali sentadinho a tocar e a cantar. Estava entre si e o público, não? É. Havia qualquer coisa ali no meio para o proteger. E a partir de uma determinada altura comecei a pensar: mas que raio, se isto é a coisa que eu mais gosto de fazer, se eu estou estando nervoso, eu não consigo desfrutar da mesma maneira que desfrutaria, ou que desfruto quando estou em casa a tocar, ou quando estou com amigos. Então fui começando uma questão de, eu acho que é um trabalho de mentalização, fui começando a encarar isso, a encarar esse. Os medos têm que ser encarados, não é? E eu. Tem. Eu digo isso sempre ao meu filho. Meu filho mais novo tem 10 anos. E ele agora está naquela fase dos medos dos escuros e de ir. Não quer ir sozinho escovar os dentes, não quer ir sozinho para a cama dormir. E eu digo-lhe sempre isso. Eu acho que tem mesmo. Os medos têm que ser encarados. Têm que ser enfrentados para poderem ser vencidos, não é? E foi o que aconteceu consigo e com o palco, então. Foi. Agora... Deixei de ter medo, nunca mais tive nervos, nunca mais me senti nervoso, nunca mais me senti. Olha, uma história engraçada. A primeira vez que toquei em Nova York, não, a segunda vez que toquei em Nova York, toquei num espaço muito bonito que se chama World Music Institute. E no ano seguinte, o mesmo instituto organizava concertos, fazia uma seleção de concertos do ano anterior e os concertos selecionados eram éramos convidados para no ano seguinte tocar no Carnegie Hall. E a primeira vez quando fiz esse concerto, o nosso concerto felizmente foi um dos escolhidos, e quando fomos tocar ao Carnegie Hall estávamos para entrar em palco e os músicos estavam todos uma pilha de nervos e eu estava super descontraído e fiz ali uma palhaçada com um manequim que eles tinham, que devia ser de alguma peça de teatro ou de alguma coisa qualquer que estava ali nos bastidores, e comecei a fazer palhaçadas com aquilo para o pessoal todo relaxar, e foi muito bom porque entramos todos muito mais tranquilos, mas eu não estava nada tranquilo, nada nervoso. Apesar do peso do Carnegie Hall, aqueles corredores, aquelas fotografias nos corredores com aquela gente toda, e eu pensar, meu Deus, mas deslumbrado, mas nunca assustado. Isso é bom. É bom. Passamos para um outro poeta português que é muito cantado no fado, que é o David Mourão Ferreira. E esta canção também, este poema também já está musicado e cantado, que é o Noite Apressada. Quer ler? Foi cantado pelo Camané. Uhum. Muito bem cantado pelo Camané. Uhum. Chama-se Noite Apressada. Era uma noite apressada depois de um dia tão lento. Era uma rosa encarnada aberta nesse momento. Era uma boca fechada sob a mordaça de um lenço. Era afinal quase nada e tudo parecia imenso. Imensa a casa perdida no meio do vendaval. Imensa a linha da vida no seu desenho mortal. Imensa na despedida, a certeza do final. Era uma haste inclinada sob o capricho do vento. Era a minha alma dobrada dentro do teu pensamento. Era uma igreja assaltada, mas que cheirava a incenso. Era afinal quase nada e tudo parecia imenso. Imensa a luz proibida no centro da catedral, imensa a voz diluída além do bem e do mal, imensa por toda a vida, uma descrença total. Triste, António. Eu já lhe disse. Exato. Não espero novidades, não é? Não espero novidades. Não quero que lhe pergunte porquê este do David Mourão Ferreira e não outro. Olha, por tudo e por nada. Por tudo e por nada. Mas tem aqui coisas... Fala em tristeza, mas tem aqui coisas também de alguma grandiosidade, não é? Uhum. Este final, era afinal quase nada e tudo parecia imenso, não é? Ou seja, tudo. Bastava isto, não é? Engraçado, não é? Às vezes na poesia ou num poema é um verso que nos fica, não é? A poeta seguinte é a Maria do Rosário Pedreira, já falámos dela, porque escreve letras para o António também. Poeta contemporânea, letrista, editora, responsável de resto por alguns dos autores contemporâneos, a descoberta e edição de alguns dos autores contemporâneos, agora, portugueses, e escolheu um poema muito triste. Quer que eu leia ou quer ler? Pode ler, mas eu depois explico-lhe porque é que escolhi este poema. É? Sim. Então vamos lá. Chama-se Deixei de Ouvir-te. Deixei de ouvir-te e sei que sou mais triste com o teu silêncio. Preferia pensar que só adormeceste, mas se encostar ao teu pulso o meu ouvido, não escutarei senão a minha dor. Deus precisou de ti, bem sei, e eu não vejo como censurá-lo ou perdoar-lhe. Então, olha, quando há bocado falou que a pessoa mais importante da minha vida foi a minha avó. A minha avó sempre foi com quem eu tive uma maior ligação, com quem eu ficava com ela, não é? Quando ficava com ela, criança. Sim, e fui educado por ela e todos a minha base de valores foi construída muito à imagem dela, à imagem daquilo que ela falava, que ela sempre me contava, sempre falou muito comigo, e sempre me ensinava as músicas. Cantava, não é? Ela cantava, tradicionais. Não, ela não cantava, ela cantava, dizia-me as músicas. Ela não cantava por causa de um luto que ela estava a passar, porque tinha perdido o marido. Minha avó tem uma história de vida fantástica também. Minha avó perdeu o meu avô, morreu quando a minha avó estava grávida da minha mãe. Ela foi mãe viúva. Foi mãe viúva e foi uma super mãe que criou as três filhas, e depois criou os três netos e sempre foi a pessoa mais importante de toda a família. Entretanto, a minha avó morreu, não é? E havia duas coisas que me ligavam à minha avó sempre que as tinha por perto. Era este poema da Rosário e uma música do Tom Waits que se chama On the Nickel. E ler este poema faz-me sentir aliviado em relação a essa perda, não é? É sempre mal quando perdemos uma coisa que é tão importante na nossa vida, que nós, que nós queremos que nunca desapareça, não é? Nunca saia perto de nós. E este poema ajudou-me muito a resolver essa situação. Este poema, no final, fala de Deus, diz: Deus precisou de ti, bem sei. E eu não vejo como censurá-lo ou perdoar-lhe. O António é crente? Não. Não sou... Enfim... Se calhar sou. Eu não sou praticante de nenhuma religião. Nem sou muito... Nem me interesso muito pelo assunto. Apesar de haver, às vezes, algumas partes... Há partes interessantes na religião, mas nunca liguei muito, porque eu também tive, na minha infância, foi-me imposta a catequese. E não só a catequese, eu fiz os sacramentos todos. Uhum. E talvez por isso, é um bocadinho como aquela história que nós estávamos a falar há bocado, de nos ser imposto os Lusíadas, que é uma obra maravilhosa, e nós não ligamos nada àquilo, não é? ou quando nos é imposto o memorial do convento, ou quando nos é imposto, sei lá, tanta coisa, a mensagem. E então talvez seja pela mesma razão, por me ter sido imposta quando era criança, acabei por me desligar, apesar de ter algumas pessoas que eu tinha, por exemplo, conheço o cardeal Tolentino de Mendonça, e é uma pessoa que eu admiro bastante e tenho uma admiração muito grande por ele. Tudo o que vejo deste novo Papa, do Francisco, também emociona-me. Ver algumas ações dele são gestos maravilhosos, alguns discursos dele, algumas homilias, não é? Algumas homilias. Portanto, há algumas personalidades dentro de algumas religiões que me deslumbram, que me impressionam, que me emocionam, mas na prática não sou praticante, não. Mas tenho uma coisa engraçada que eu não sei explicar porquê. Desde sempre, antes de entrar em palco, a única coisa que eu faço é benzer-me. Mas eu não sei porquê. Se calhar não precisa de saber. Não sei explicar porquê. Mas se eu não benzer, sim, é verdade. Se eu não benzer antes de entrar em palco, parece que não. Aliás, sou incapaz de entrar em palco sem me benzer. Incapaz. Mas já experimentou? Diz, não me vou benzer hoje. Não quero arriscar. Que é, António? Não sei. A coisa tem corrido bem. Exato, lá está. Voltamos a essa expressão. Tem corrido bem. Para terminar, temos o Miguel Torga e um poema chamado Súplica. Quer ler? Quero. Então vamos lá. Agora que o silêncio é um mar sem ondas e que nele posso navegar sem rumo, não respondas às urgentes perguntas que te fiz. Deixa-me ser feliz assim, já tão longe de ti como de mim. Perde-se a vida a desejá-la tanto. Só soubemos sofrer enquanto o nosso amor durou. Mas o tempo passou, a calmaria. Não perturbes a paz que me foi dada. Ouvir de novo a tua voz seria matar a sede com água salgada. E então? Os tais lutos, não é? São os lutos. São os tais lutos. A poesia ajuda nos lutos, é isso? A poesia ajuda em tudo. A poesia ajuda em tudo e dá resposta a tudo. Ou ajuda a responder a tudo. Não dá resposta, mas encaminha. Encaminha. É um bom... É. Não queria terminar este podcast, esta conversa consigo, muito lhe agradeço mesmo a sua generosidade, sem lhe ler um poema de um poeta contemporâneo, de que eu gosto muito, que de resto tem uma editora chamada Averno, mas este livro é da Alambique, que é uma editora da família da Averno, digamos assim, que é o Manuel de Freitas, e que tem um... Eu lembrei-me de lhe ler, porque o poema chama-se Chet Baker, 1988. Ah, é? É. E quando me apercebi ao ler entrevistas suas que o António gostava muito de Chet Baker, eu também gosto muito, e eu tomo Oites também muito, e pensei, bem, eu tenho que lhe ler aquele poema do Manuel de Freitas, que é um poema que eu gosto bastante. Então, chama-se Chet Baker, 1988, e diz assim: prometeu que tocaria My Funny Valentine como nunca o fizera. E foi... também na voz, verdade. A verdade é sempre uma coisa muito triste. Faltavam 2 semanas para morrer. Comprei o disco quase 20 anos depois e só por difícil acaso o fiz naquela cidade, com a mesma ou nenhuma vontade de morrer, agora que volta a dizer Stay, Little Valentine, e a chuva torna as bicicletas uma metáfora evitável, contrária à ferrugem do que sinto. Sim, é isso. Ninguém nos espera. E nem todos sabemos voar, sofrer, cantar assim o desconforto. Nada deveria ser tão triste, até porque nada deveria ser. Mas não me roubem, por favor, esta canção. Fantástico. É um poema muito bonito, não é? É um poema muito bonito. É um poema muito bonito, é quase uma despedida, não é? Uma Tenho muita pena que... Bem, um artista nunca morre, não é? Fica sempre à obra, mas... tenho muita pena que estas pessoas desapareçam. Gostava de os ter sempre por perto. E tenho uma frustração enorme. Sabe que tive 3 vezes bilhetes comprados para assistir ao concerto do João Gilberto e ele cancelou os 3. Um no Rio, sei que é pontaria. Um em Madrid e um no Festival de Jazz de São Sebastião. E o Tom Waits, já viu? E o Tom Waits nunca vi também. Mas o Tom Waits... ainda pode ver. E vou ver. Ele veio a Paris há um... bem, a Portugal não veio, mas veio a Paris há uns anos. Eu conheço umas pessoas que souberam de última hora, compraram os bilhetes de última hora e foram ver. Foram... Tive uma das coisas mais irritantes das turnés. Aliás, a coisa mais irritante de uma turné, toquei num festival, já toquei várias vezes nesse festival, felizmente, porque é dos festivais mais bonitos que eu conheço. É um festival em Lyon, em França, que se chama La Nuit Ferroviaire. E no primeiro ano que eu toquei nesse festival, no programa da semana onde eu toquei, é um festival muito extenso, demora, são para aí 2 meses de concertos, de teatros, de peças, em vários... em anfiteatros romanos que eles têm espalhados pela cidade, pelos parques da cidade. E 3 desses concertos nessa semana que eu toquei era um do Tom Waits, um do Leonard Cohen e um do Lou Reed. Oh, sério? E então? E eu não pude ficar para assistir a nenhum deles porque tinha concerto no outro, ou seja, eu tocava num dia e no outro dia de manhã já tinha que viajar para ir tocar no outro sítio. Eu já queria cancelar os concertos, já queria parar tudo, já queria ficar lá para o resto da vida, porque depois até fiquei muito amigo do diretor do festival e tudo, e ele dizia-me assim: António, fica. Mas como é que eu posso ficar? Não posso. E tive assim de ver o Tom Waits, mas vou ver. Ainda vai ver? Vou, com certeza. Lá está, um sonho. Vou, com certeza. Podemos falar disto como um sonho, ver o Tom Waits. É um bom sonho. Sim, ver o Tom Waits. Já que não pude ver os... Tenho mais ídolos, mas assim, as 3 pessoas mais importantes é o Tom Waits, o Chet Baker e o João Gilberto, sim. Que maravilha. Ficamos com este ótimo gosto musical do António Zambuja. António, muito obrigada. Foi um prazer conversar consigo. Agradeço imenso. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a falar de poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.